você me encontrou e me deu atenção. Quando ninguém ligou, me estendeu a mão. Você acreditou que eu seria alguém, então me ensinou a ir bem mais além. Se não fosse você, como é que ia ser? Eu não ia subir, eu só ia descer. Você me deu amor, mesmo sem merecer. Que mais posso fazer? Agradecer. Quando ninguém ligou, me estendeu a mão. Você acreditou que eu seria alguém, então me ensinou a ir bem mais além. Se não fosse você, como é que ia ser? Eu não ia subir, eu só ia descer. Você me deu amor, mesmo sem merecer. Que mais posso fazer? Agradecer. Tristeza, vai!